E assim mesmo, nada se compara à voz excelente auditório. Vamos ficar com um tema agora do Nitin Sautin, que é intitulado Voices. E é uma batida muito interessante. Antes de eu me despedir e entregar auditório a uma excelente emissão do Lobo, aqui vai. A pedido da Ana Matos, vou ter que fazer pronto, já fiz, é possível, o auditório não fugiu. E faz-me a ponte para outra intérprete que, essa sim, me arrepia todos os pelos. Tive a oportunidade de vê-la em Munique este ano e que tem um álbum que desde sempre me tocou muito, que é o Aconteceu, de 2004, do qual extraí este tema, que é Por Um Dia. E vou-vos deixar com alguns segundos deste tema antes de passar ao final e desejar uma grande quinta-feira e entregar o testemunho ao Lobo. Aprecie então este bocadinho. Acontece, estamos a chegar ao final da nossa emissão e queria desejar um grande abraço a todos aqueles que me acompanharam e que acarinham estas emissões, e queria dar as boas-vindas e uma boa e feliz emissão ao Lobo. Este foi um tema, uma emissão da autoria do CCO Live, suportado pela Rádio Vozes Portuguesas, por todo o staff, por todos os locutores, pelo auditório que muito nos encanta e é para vós que nós trabalhamos voluntariamente. Da minha parte, um grande abraço, um carinho enorme para todos vós. Obrigado por estarem aí e para a semana há mais. Uma boa Páscoa, tomem conta da vossa voz e tomem conta do vosso coração. Até já, até breve, até sempre. Lobo, a emissão é tua, diverte. Até já. It's a better place for us to be. The place in which we were born, so neglected and torn apart. Every woman, every man, join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. Everybody take a stand, join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. I'm your brother. Join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. I'm your brother. I'm your brother, don't you know? She's my sister. She's my sister. There's a revolver, find bullets in the sky. Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. Everybody wants a flame, they don't want to get burned. And today days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. People like us, we don't need that much, just someone that starts the spark. This world is getting colder, strangers passing by. No one offers you a comprima, alivie o seu stress, ouvindo a Rádio Vozes Portuguesas. Portuguesas. I portuguesas. Olá, boa noite. Daqui é o Lobo e bem-vindos à Sessão do Lobo. Quero deixar de agradecer a companhia.